Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao novo álbum de Carol Saboia, Belezas. No repertório, músicas de dois grandes compositores da MPB, Milton Nascimento e Ivan Lins. No primeiro programa, vamos tocar as músicas de Milton Nascimento na interpretação de Carol. Abrimos com a primeira faixa do disco, Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assopra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Filha de peixe, peixinho é. Carol é filha do grande músico, pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo, há anos residente nos Estados Unidos, porém sempre antenado com o Brasil e com nossos sons musicais. Belezas, o disco de Carol, foi produzido e arranjado por seu pai, que também toca piano. Confira em Ânima, de Milton Nascimento e Zé Renato. Lapidar minha procura, toda trama lapidar, o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando alma, recriar cada momento belo já vivido. Atravessar fronteiras no amanhecer e ao entardecer, olhar com calma. Então, alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida tira a mancha que há no meu ser. Te quero. Nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Ao lado de Antônio Adolfo, o disco traz ainda os músicos Jorge Helder no baixo, Cláudio Spiwak na guitarra e violão, Rafael Barata na bateria, Dave Liebman nos saxofones e Hendrik Merkens na harmônica. Carol, com sua voz doce, afinada e bem timbrada, cria um clima lounge bastante agradável. Ouça Tarde, de Milton Nascimento e Márcio Borges. Das sombras quero voltar, somente aprendi muita dor e vi com tristeza o amor morrer devagar, se apagar. Saudade não ter, não ver tanta gente, a vagar sem saber viver. Vou sem parar das tardes mais sóis renascer, e mesmo se a dor peço mais perdão, porque já sofri demais, demais. Três Pontas, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, na voz de Carol Saboia. Anda, minha gente, vem depressa, na estação pra ver o trem chegar. É dia de festa e a cidade se enfeita para ver o trem. Quem é bravo fica manso, quem é triste se alegra. O disco do dia hoje apresenta o primeiro programa dedicado ao álbum Belezas, de Carol Saboia. Um disco independente. Mais informações sobre o álbum no site www.carolsaboia.com. Acesse nossos programas passados no site www.discododia.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.